ZYV 509. ZYV 509. Rádio Ativa FM 92,7. Uma emissora de Eunápolis, Bahia. Ativa FM. A rádio da gente. Ativa FM. 8 horas.